Gente, é, play it out. Vamo aí. Yo, yo. Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte para lutar. Não há nada que eu não possa cortar. Zara aqui quem bate. Eu sou o capitão, capitão do 11º esquadrão. Chamado por demônio pelos outros Shinigamis. Temido por todos porque minha força é grande. Nunca tive um nome, mas me chame de Kenpachi. Shinigami mais forte, se você não sabe. Ichigo, isso é tudo o que você tem. Que decepção, contra mim você não é ninguém. Vem, me conte por que fugiu. Preparado pra morrer ou apenas desistiu? Prolongo a batalha contendo o meu poder. Com sinos facilito pra poder me perceber. Meus inimigos são tão fracos que as lutas não têm graça. Então apenas tire a poeira da minha espada. Tudo que eu quero é ter uma boa luta. Enfrentar alguém que seja a minha altura. Veja o meu poder quando eu tirar meu tapa-olho. Sou Zara aqui quem parte. E você já está morto. Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte para lutar. Não há nada que eu não possa cortar. Zara aqui quem parte. Eu sou o capitão, capitão do 11º esquadrão. Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte para lutar. Não há nada que eu não possa cortar. Zara aqui quem parte. Eu sou o capitão, capitão do 11º esquadrão. Todos que procuram poder também procuram as batalhas. Minha espada retalha sua cara como uma navalha. Dor é o preço que se paga por ter uma boa luta. Honre sua espada. Sangue é o que me agrada. Uma grande luta alimenta minha alma. Sou um Shinigami pronto para te cortar. Não preciso de um Death Note para te matar. Não acredito em nada, apenas na minha força. Posso cortar prédios com um golpe, então vem contra. Desprezo seu poder, observe no meu sorriso. Luta contra mim foi ideia de Jirico. Fora do normal, pressão espiritual. Apenas me divirto se for igual para igual. Quer me conhecer? Ok, vou me apresentar. Olá, eu sou Kenpachi e vim te matar. Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte para lutar. Não há nada que eu não possa cortar. Zara aqui Kenpachi. Eu sou o capitão, capitão do 11º esquadrão. Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte para lutar. Não há nada que eu não possa cortar. Zara aqui Kenpachi. Eu sou o capitão, capitão do 11º esquadrão. Zara aqui Kenpachi. Player Taos, yeah, o grande capitão do 11º esquadrão. Então comece a temer, é. Você sabe por quê? Porque eu sou um Shinigami pronto para te cortar. Não preciso de um Death Note para te matar. Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte para lutar. Não há nada que eu não possa cortar. Zara aqui quem parte. Eu sou o capitão, capitão do 11º esquadrão. Yeah, esse é o Shinigami. Gosto pelo sangue. Zara aqui quem parte. Eu sou o capitão, capitão do 11º esquadrão.